Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Vamos lá, meus amigos. Já está no ar mais um programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. E é com muita alegria que eu quero cumprimentar vocês todos e dizer que o nosso programa é todo seu. Aqui o dono do... o dono do programa, que é Amado Batista, não manda em nada. Em absolutamente nada. Quem manda aqui é o ouvinte. É você quem manda. Portanto, quero dizer que hoje vamos atender muitos amigos, muitas pessoas, muitas mensagens, muitos pedidos musicais aqui para vocês. Tá tudo bem? Em casa, com a família, com as pessoas que moram aí na sua residência, tá tudo em paz? Isso é que é importante. É assim que eu gosto de ver, a família bonita, unida, não é? Nós vamos trazer agora como primeira música para vocês, Cartas Sobre a Mesa. Não vá mais embora Se você for alguém, chora. E esse alguém sou eu. E não vá mais embora. Se você for alguém, chora. Amado Batista. Quando você conversa com as pessoas, no dia que você for no hospital público, no hospital do governo, você vai ter noção da situação grave que nós vivemos, nós brasileiros estamos vivendo. Se você tiver um parente que está hospitalizado, é bom você ir lá dar uma olhadinha, visitá-lo, porque pode ser que este parente não volte mais para casa. Porque a nossa saúde pública, que eu sempre falo, eu sempre alerto, ela está um caos. Ela vai matar muita gente, mais do que na guerra do Vietnã, mais do que na guerra que durou 10 anos. A nossa saúde pública vai matar muita gente. E eu termino ficando assim, indisposto com muita gente que não gosta de ouvir. Eu falo aqui esses negócios e tem muitas pessoas que são defensores de Dilma, são defensores de Lula, tá certo? Elas acham que eu estou assim, pegando no pé, que eu estou revoltado. Eu não tenho absolutamente nada, meus queridos amigos, com nenhum partido político. Eu não sou PMDB, não sou PSDB, eu não torço por ninguém, por Aécio Neves. Se você quer verdadeiramente saber a minha opinião sobre a política nacional, eu vou dizer para você: nós não temos neste país, no momento, até agora, na minha opinião, esta é a minha opinião, nós não temos homens para dirigir essa nação. Homens, que eu falo, é homens verdadeiramente com H, H maiúsculo, como meu pai dizia. Homem com H, meu filho, é difícil. Homem com H maiúsculo é difícil. Homem grande, que pense grande, que não pense em roubar, que não vá ser político para roubalheira, que entre na política para levar a moral à humanidade, levar a moral às pessoas. Então, nos dias de hoje, você diga para mim, se você for capaz, escreva para mim aí, mande um e-mail, o meu WhatsApp está aqui aberto para vocês. Ei, Edelson Moura, esse aqui, eu boto minha mão no fogo por ele. Diga qual é o político hoje capaz de você dizer: este é bom pra caramba, este é sensacional. Não tem, não existe, nós estamos no mato, no mato sem cachorro, rapaz. Situação do Brasil é crítica, é um mato sem cachorro. E aí você diz assim: não, é que ele está contra fulano, está contra... Não, meus amigos, eu não tenho nenhuma necessidade de ser contra ninguém, até porque nunca me envolvi com político nenhum. Envolvimento assim de dizer: não, ele está envolvido, está se dando bem, está roubando a nação também. Não tem uma viva alma. Eu já trabalhei para políticos, mas trabalhei profissionalmente, cobrando meu cachê, ajudando a pessoa a se eleger. E digo para você, quebrei a cara com todos eles. Então, essa situação política que nós vivemos, ela não é de hoje, ela se arrasta de muitos e muitos anos. Esta política assim do toma lá, dá cá, você vota essa matéria que eu lhe dou um carro, você faz isso que nós vamos fazer uma corrupção bem ali, nós vamos liberar uma obra para sua cidade, mas eu quero 500 mil. Isso é há anos, não é de agora não isso. Já vem se arrastando de muitos anos essa safadeza. Você quer saber mais de uma coisa? Você abre aí o Facebook, as redes sociais, pode abrir. Você vai encontrar gente defendendo esses ladrões, rapaz. Aí quando você vê o cara lá, outro dia o cara gravou lá um vídeo, né? Encostado lá num carro e descendo o cacete nas pessoas que criticam

só Primo. Amado Batista, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, o mais amado do Brasil. E agora, meus amigos, aquele momento da participação do povo no programa do Amado Batista, porque aqui tem o nosso quadro, O Povo Fala. Oi, Adelso, sou a Graciliane de Araguatins, gostaria de ouvir Folha Seca do Amado Batista. Oi, Adelso Moura, sou a Socorro, na Redenção do Pará. Eu assisto seu programa todo dia, manda um alô pra mim, uma música do Amado Batista. Bom dia, Adelso Moura. Sou Itaciara, já pedi essa música uma vez, mas eu quero pedir de novo porque ela é muito linda. É Acorda Amor, com Amado Batista. Toca aí pra mim, eu ofereço pro meu esposo Valci, pros meus filhos, Murilo, Tamires, meu sobrinho Adrian, pra vocês aí da rádio, pra todos que gostam. Amado Batista é bom demais, o mais amado do Brasil, hein? Boa tarde, Adelson Moura. Aqui é Leandra de Itaubim. Ouço todos os dias o seu programa. Mando um grande abraço aí para Arlete, Stephanie. Um grande abraço a você também. Manda um alô aqui pra gente. Todo dia a gente tá ligadão no seu programa. Adoramos você. Beijo, boa tarde. Eu que agradeço, meus queridos amigos, a vocês, minhas amigas queridas, Leandra, Itaciara, Socorro, Graciliane, quanto carinho com o nosso programa. Muito obrigado a vocês pelas participações. Eu vou tocar esta música linda, Acorde Amor, que a nossa amiga pediu, a Itaciara. Vou oferecer também para a Graciliane, para a Socorro, para você, Leandra, e toda a população aí das cidades de vocês, tá legal? Eu vou também mandar para a nossa plateia, nosso público muito grande, lá da cidade de Redenção, esta cidade muito querida que eu morro de saudade. Qualquer hora estarei chegando por aí, minha gente. Vamos cantar, Amado Batista, Acorde Amor. Acorde, amor. Não deixe um homem que te ama sem o teu calor. Não deixe as tristezas desse mundo todas para mim. Não vá, não vá embora. Oh, meu amor, foram quase 12 anos de vida vivida em comum. No outro mundo não te deixarão entrar sem mim. Acorde, amor, acorde, alma. Diga que está fingindo, diga qualquer coisa pelo amor de Deus. Diga que está com sono, que foi só um remédio que você bebeu. O dia está amanhecendo e daqui a pouco estará nos jornais. Mulher cansou do seu marido e foi buscar a morte pra encontrar a paz. Amor, a vida não fará sentido sem você aqui. Eu já chamei nossos vizinhos do oitavo andar. Acorde, amor, não vou dizer adeus. Amado Batista é show! Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show. Vamos continuar na apresentação do programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Já fazem muitos anos que eu apresento este programa, né, aqui pela maior rede de emissoras de rádio de todo o país. Eu acho que nestes anos todos que eu faço rádio, que eu já trabalho no rádio, são incontáveis as alegrias que eu já tive, os prazeres de conhecer pessoas maravilhosas. O rádio me deu muitas alegrias. Claro que muitas vezes isso tem um preço também. As pessoas acham que não é só flores no caminho do Edelson Moura. Não. Nós trabalhamos já com toda uma bagagem, uma experiência, né? Já sabemos assim mais ou menos do traquejo do trem, que é custoso, rapaz. É custoso. Quando você elogia, o cara fica cheio de orgulho, cheio de satisfação. Ele não tem a dignidade de dar um telefonema para você. Eu nunca recebi um telefonema por elogiar uma pessoa, um político, um camarada, um coronel, um general. Nunca recebi um telefonema de agradecimento. Edelson, muito obrigado. Eu ouvi falar que você falou bem de mim, etc, tal, né? Agora, quando você fala mal, aí o telefone ronca. Eles não querem ouvir a verdade. As pessoas parecem que elas se sentem chocadas quando a gente fala as verdades para elas. Eu tenho humildade, meus queridos amigos, para pedir perdão, para pedir desculpa, quando por acaso eu cometo alguma injustiça com alguém. Eu não gosto de ser injusto com as pessoas. Mas também a gente não pode ser submisso a quem quer que seja. Nós não devemos também ficar temendo, ficar com medo, porque o cara é isso, porque o cara é aquilo, que vá se lascar. Eu não tenho medo de ninguém. Eu nasci no mundo desde os 16 anos de idade, que eu estou jogado pelo mundo. Nunca tive medo, nunca tive assustado com as coisas, porque, na verdade, aquilo que tiver que acontecer, acontece. Mas que a gente sabe, né, que as pessoas, elas gostam quando elogiam, quando a gente está aqui elogiando, ah, isso aí é muito bom, isso aqui que beleza, um trabalho maravilhoso que foi feito por fulano de tal, etc, etc. Mas as pessoas ficam chocadas quando você fala a verdade. A gente não inventa nada não, gente, eu não invento absolutamente nada. Eu não sou criador de nada, de invenção. Não vou inventar, né, as corrupções, não vou inventar os malfeitos aí dos caras. Não sou eu que invento. Vocês mesmo que criam as situações. Se vocês não criassem estas situações, naturalmente, eu não estaria falando aqui. Eu não estaria mesmo. Eu ia ficar, me limitar a atender bilhete, atender carta, atender e-mail, o que mais tem aqui é mensagem boas das pessoas para a gente falar, é o que mais tem. Porém, eu não posso de maneira nenhuma, como um radialista respeitado, como um radialista que estou há mais de 40 anos nesta profissão, sabendo que milhões de pessoas, milhares de pessoas estão me ouvindo, eu não posso deixar de informar os acontecimentos de uma nação, de um país, Aliás, falo também de outros países do mundo, da Venezuela, de Cuba. Quantas vezes eu falei que Cuba é uma droga, que Cuba é um país comunista, é um país de pobreza, de miseráveis. Quantas vezes eu já falei isso aqui, que os prédios são horrorosos, que foi todo mundo embora de Cuba, só ficaram lá os Castros e meia dúzia de povo lá se acabando com direito a um pão por dia. Quantas vezes eu já falei isso aqui? Ora, agora as pessoas precisam entender que quando a gente se dedica a essa profissão, a esse trabalho, nós estamos aqui cumprindo a nossa missão de informar, de prestar esclarecimentos às pessoas, até porque isto também faz parte da formação de uma comunidade, de uma sociedade, não é? As pessoas precisam saber que nós vivemos num país de trambiqueiros, sim, de picaretas, sim, são muitos, milhares, ladrões da população, da pobreza, e é para ficar calado? É para dizer o quê? Para ficar aqui? Não, gente, se conforme, olha, eles estão roubando, mas é pouco, não vamos mexer com isso, não. Vocês fiquem quietos, se conformem. Arlinda, minha amiga Arlinda, mandou um alô aqui para mim, dizendo: eu gostaria que você tocasse aí a música Mãe, oferecendo para minha mamãe Ana Maturi. Ok, vamos tocar então, Amado Batista, Mãe. Mãe, tu és a conselheira dos meus passos, a mais digna mulher dos meus abraços, a dona do mais puro beijo meu. Mãe, tu és o meu prazer na vida ou morte, pois me ensinaste a ter um braço forte e a construir a imagem do meu eu. Mãe, tu tens em tuas mãos toda a virtude, pois entregaste a tua juventude pelo prazer de ter nome de mãe. E eu usei todas as palavras que disponho, mas na maior frase que a ti componho existe algo ainda por dizer. Mãe, tu és para a poesia uma meta, a musa inspiradora de um poeta que descobriu a fonte do amor. Mãe, em ti eu vejo tudo que há em mim, por isso eu te digo que és, enfim, a imagem mais perfeita do que sou. Mãe, tu tens em tuas mãos toda a virtude, pois entregaste a tua juventude pelo prazer de ter nome de mãe. E eu usei todas as palavras que disponho, mas na maior frase que a ti componho existe algo ainda por dizer. Amado Batista, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista. Ei, Brasil! Vamos ver quem quer falar com Edelson Moura. Oi, Edelson Moura. Aqui quem fala é a Graça Olene. Sou da cidade de Araguatins. É, nós somos muitos os seus fãs da Peixaria do Gileno. Lá, nós escutamos seu programa e o programa de Amado Batista. Nós não pedimos por nada. lá nós pode perder o serviço, mas o programa de Amado Batista e Adelson Moura nós não perde. Manda um alô aí pra nós, pra Marinalva, Celiane e Evinha. Somos a equipe da cozinha da Peixaria do Gileno. Fica na beira do rio Araguaia. Vem comer um peixe aqui com nós, uma hora dessa. Você se pode, pode vir que nós estamos lhe convidando. Seja bem-vindo à nossa cidade de Araguatins, do Bico do Papagaio. Que beleza, né, meus amigos? Que simplicidade da Graciolene em poder nos convidar para comer uma peixada lá na Peixaria do Gileno. Olha que gracinha. Muito obrigado, minha amiga. Que maravilha, né? O Edelson Moura chegar lá em Araguatins. Vou pro hotel, aí eu troco de roupa. O pessoal vai perguntar, pra onde vai assim, todo cheirosão? Todo bonitão, pra onde vai, Edelson Moura? Ah, deixa comigo. Ninguém precisa saber, né, Graciolene? Onde é que eu vou? Ninguém vai saber, só nós. Eu e o pessoal da Peixaria do Gileno. Diretinho pro Rio Araguaia. Pense num peixe frito assim, com dendê. Ei, mundão velho bom. Minha amiga, muito obrigado pela sua participação. Meu abraço a todos aí desta cidade linda, maravilhosa de Araguatins. Eu sou um cara privilegiado. Minha primeira carteira de motorista foi da cidade de Araguatins. Pouca gente sabe disso. Eu era artista, fazia shows pelo Brasil inteiro, não tinha tempo. Um belo dia, chego lá no Araguatins, tinha uma banca do Detran, de Goiânia. O povo chamava de banca, né? O pessoal fazia as provas de Detran pelas cidades. Eu aí me candidatei, eu falei, quer saber, vou fazer minha prova aqui. Eu vou fazer a minha prova do Detran e de motorista. E passei na prova, fui pela dirigir bem, eu já dirigia, né? E dirigi bem pra caramba, o cara me elogiou, disse, parabéns, senhor Edelson. O senhor é um bom motorista, tá aprovado. E assim, a minha primeira carteira de motorista, ela foi da cidade de Araguatins, lá no Tocantins. Tá vendo que coincidência, que coisa boa, né? Então, esta cidade aí tem esse pedacinho de história da minha vida, né? Muito obrigado a todos vocês que sempre dão aí ao Edelson Moura uma grandiosa audiência. É muito bom a gente saber que toda a população está nos ouvindo todos os dias. E chegou agora este áudio para coroar de alegria o Edelson Moura, isso sim, né? Que é o convite para comer a peixada lá na nossa Peixaria do Gileno. Vamos curtir, minha gente, mais um sucesso. Esta música eu mando para todos lá da peixaria, mando também para Araguatins. Menina! Menina, eu quero seu amor. Menina, eu quero seu carinho. Menina, eu quero você. Chega de viver sozinho. Menina, eu quero seu amor. Menina, eu quero seu carinho. Menina, eu quero você. Chega de viver sozinho. Todo dia ela passa em frente à minha janela. Nem percebe que estou apaixonado por ela. Saio na calçada e fico olhando ela sumir na esquina. Fico quebrando a cabeça, pensando pra onde vai a menina, menina. Menina, eu quero seu amor. Menina, eu quero seu carinho. Menina, eu quero você. Chega de viver sozinho. Menina, eu quero seu amor. Menina, eu quero seu carinho. Menina, eu quero você. Chega de viver sozinho. No fim da tarde ela volta, tô de novo na janela. Quase louco, apaixonado, doido pra falar com ela. Ela passa e eu nem consigo chamar a sua atenção. Ela nem percebe que estou morrendo por ela na solidão. Menina, menina, eu quero seu amor. Menina, eu quero. quero seu carinho, menino, eu quero você. Chega de viver sozinho, menino, eu quero seu amor. Menino, eu quero seu carinho, menino, eu quero você. Chega de viver sozinho. Com tamanha coincidência, veja o que me aconteceu. Ela veio morar em frente do apartamento meu. E pela vidraça eu vejo ela malhando seminua. Fico quebrando a cabeça e me perco no mundo da lua. Menina, menina, eu quero seu amor. Menina, eu quero seu carinho. Menina, eu quero você. Chega de viver sozinho. Menina, eu quero seu amor. Menina, eu quero seu carinho. Menina, eu quero você. Chega de viver sozinho. Menina, eu quero seu amor. Menina, eu quero seu carinho. Menina, eu quero você. Chega de viver sozinho. Menina, eu quero seu amor. Menina, eu quero seu carinho. Edelson Moura. Este é o programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. E aí, você falando aqui no programa. Aqui, o povo fala. Olá, Nelson Moura. Eu sou a Marlene São Antônio do Lobo. Manda um alôzinho pra mim. Eu assisto o programa todo dia. Mando um alô pro meu filho Márcio, trabalha na firma, na cozinha sal. Ele tem um baúzão, ele trabalha num baú. Meus filhos lá no Insono, Sione. Minha nora Maria, Isadora, minha neta, Cloone, Nato, Eve, Natânia, Alessandra, dá um alôzinho pra nós, fala com nós aqui no São Antônio do Lope. Eu já tô tomando seu óleo supremo, que eu comprei aqui de um representante. Ele disse que vem de lá, eu não sei, fala pra nós se aqui tem, vem de lá, por favor, tchau. Ai. É mesmo, minha amiga. Aí em Santo Antônio dos Lopes já tem representante de saúde com beleza. Com certeza. Já chegou aí na sua cidade. Nós já estamos vendendo e muito, né? Muitas pessoas procurando. É Santo Antônio dos Lopes, Capinzal, Pedreiras. Toda esta região aí nós já estamos com representantes. E agora também temos o nosso distribuidor lá na cidade de Santa Luzia, que é o nosso querido André, juntamente com o Natan, que eles são agora também distribuidores, onde vocês podem estar entrando em contato com eles lá em Santa Luzia, né, porque eles também fazem a distribuição do óleo de avestruz por todo o estado do Maranhão. Esta região aí de Santa Luzia, Santa Inês, Bacabal, enfim. Temos já o nosso distribuidor regional, né, que está tomando conta de toda esta região aí para vocês. Então, tem os nossos representantes, que eles compram direto aqui da gente, através da Saúde com Beleza mesmo. E também vamos ter agora os nossos representantes que serão criados, né, pelos nossos distribuidores, porque nós estamos escolhendo dentre aqueles que vendem mais em cada estado, para que eles assumam a distribuição do produto regionalmente. Essa parte do crescimento da empresa, isso é muito importante, porque, claro que nós não damos conta de atingir o Brasil todo sozinhos. Nós precisamos de ajuda, né, dos nossos queridos companheiros, os nossos queridos parceiros. Eu vou agora trazer mais um sucesso para vocês, porque aqui o Amado Batista canta pra caramba, não é? Vamos trazer Grande Cantor. Quero ser grande cantor pra poder te conquistar, pois quem sabe desta forma eu consiga te ganhar. Saiba que não sou de ferro, sou todinho carne e osso, e a força do sucesso vai trazer você no poço. Vou usar todos os meios, vou cantar lá na TV, realizo os meus anseios e você pode me ver. E quando ver milhões de fãs com papel e caneta e punho, agarra